Seção 39. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Cristais. De Cruz e Souza. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas, em lânguida espiral que iluminava, brancas sonoridades de cascatas, tanta harmonia melancolizava. Filtros sutis de melodias, de ondas, de cantos voluptuosos como rondas, de silfos leves, sensuais, lascivos. Como que anseios invisíveis, mudos, da brancura das sedas e veludos, das virgindades dos pudores vivos. Findi. Cristais.